Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada e a um programa todo ele dedicado a Pharoah Sanders, lenda do jazz e do saxofone que infelizmente nos deixou no passado dia 24 de setembro, um dos mais influentes músicos norte-americanos, um dos mais influentes músicos do jazz. Trabalhou também com uma série de nomes cruciais do jazz, como por exemplo John Coltrane. Era aliás discípulo de John Coltrane, não só discípulo musical, mas também espiritual, continuando muitas ideias que John Coltrane colocou nos discos derradeiros da sua carreira. Oportunidade para escutarmos Pharoah Sanders em finais dos anos 60, não só a solo, em nome próprio, mas também em algumas colaborações, como por exemplo com John Coltrane e mais à frente com Alice Coltrane. Para o início da Floresta Encantada, porque não viajarmos até 1965, até ao registro Meditations, de John Coltrane, uma espécie também de sucessor espiritual dessa obra-prima que é A Love Supreme. Aqui neste disco, Pharoah Sanders toca saxofone, o saxofone tenor, aliás, tocam os dois, tanto Coltrane como Pharoah Sanders, e vamos escutar a faixa Serenity. É a última música deste trabalho, Meditations, gravado em 1965, mas lançado em agosto de 1966. John Coltrane, acompanhado por Pharoah Sanders. Oh. O jazz espiritual de Pharoah Sanders em destaque esta semana na Floresta Encantada, momento em que recuperamos a música, especialmente a música de finais dos anos 60 por parte de Pharoah Sanders, neste programa especial dedicado ao músico norte-americano que nos deixou no passado dia 24, tinha 81 anos. Últimos minutos no registro Karma de 1969, talvez o álbum mais emblemático de Pharoah Sanders, pelo menos neste período do seu percurso. Escutámos a música Colors. Ainda vamos voltar a este disco, há mais um tema deste trabalho e que merece ser passado na Floresta Encantada e, na verdade, merece ser passado na rádio, ponto final. Para trás ficou John Coltrane com Serenity, para um disco que conta com a participação de Pharoah Sanders, o álbum Meditations de 1966. Escutámos então Serenity de John Coltrane. Vamos continuar com mais uma colaboração por parte de Pharoah Sanders e depois de John Coltrane, Alice Coltrane. Alice Coltrane, que também promoveu com os seus discos esta ideia de jazz espiritual, com música dedicada ao seu marido, John Coltrane, que na reta final da sua carreira, de facto, colocou esta ideia de espiritualidade, não só na vida, mas também na música, e ela fez isso nos seus registros. Vamos recordar um deles, lançado em 1970, Ptah, da El Daoud, e desse disco vamos ouvir precisamente a faixa que lhe dá título, com a participação de Pharoah Sanders. É um momento espiritual de exploração sónica e que abate com todas as barreiras do jazz da época e ainda hoje soa verdadeiramente visionário. É Alice Coltrane com Pharoah Sanders, Ptah da El Daoud, de 1970. Thank you. Alice Coltrane na Floresta Encantada, no registro Ptada El Daoud, lançado em setembro de 1970, e um dos melhores exemplos daquilo que se veio apelidar de jazz espiritual. Alice Coltrane acompanhada também por Pharoah Sanders, que participa aqui neste registro. Entretanto, e na Floresta Encantada, por que não regressarmos ao álbum Karma de Pharoah Sanders, lançado em 1969, um disco pioneiro deste género, apelidado de jazz espiritual, um álbum também ele experimental, a quebrar todas as barreiras do jazz da época, um disco também psicadélico, com percussões africanas e outros instrumentos e texturas de outras zonas do mundo, que não propriamente instrumentos do Ocidente, um álbum que fez história, curiosamente esteve mesmo em rotação em algumas rádios mainstream do FM em finais dos anos 60, é um espelho das convulsões sociais que se viviam na época, um álbum de forte emergência musical, também política, e que tem uma faixa surpreendente e que revelou todo o talento de Pharoah Sanders e fez dele o mestre do jazz que ainda hoje é imensamente aplaudido. Falo da música The Creator as a Master Plan, ocupa o lado A do disco e grande parte do lado B. Proponho-nos escutarmos a música numa só faixa, ou seja, sem o corte da mudança do lado A para o lado B do vinil. É um momento histórico do percurso de Pharoah Sanders, vale a pena ser escutado com atenção a música The Creator as a Plan para o álbum Karma, lançado em maio de 1969, e a rodar agora na Floresta Encantada, neste programa de homenagem a Pharoah Sanders. Até para a semana. creator has a work and plan. Peace and happiness for every man. The creator has a work and plan. Peace and happiness for every man. The creator has a master plan. Peace and happiness for every man. The creator has a master plan. Peace and happiness for every man. The creator makes but one demand. Peace and happiness through all the land. The creator makes but one demand. Happiness through all.